Hoje abri uma gaveta no meu quarto e vasculhando encontrei nos meus guardados a foto de um beijo apaixonado de algum tempo atrás. E naquela foto existia o seu perfume e uma frase apaixonada de costume: te amo muito, muito, sempre, cada dia mais. Com esse muito e sempre que acabei de ler, e o que é que eu vou fazer se só achei felicidade junto de você? E assim caindo algumas gotas nos seus olhos, e pouco tempo desmanchando a nossa foto e destruindo o que ainda tinha da lembrança de nós dois. Gotas nos meus olhos, e pouco tempo desmanchando a nossa foto e destruindo o que ainda tinha da lembrança de nós dois. E o que será que vem depois? E o que é que eu vou fazer com esse muito e sempre que acabei de ler? E o que é que eu vou fazer se só achei felicidade junto de você? E assim caindo algumas gotas nos meus olhos, e pouco tempo desmanchando a nossa foto e destruindo o que ainda tinha da lembrança de nós dois. Algumas gotas nos meus olhos, e pouco tempo desmanchando a nossa foto e destruindo o que ainda tinha da lembrança de nós dois. E o que será que vem depois? E assim caindo algumas gotas nos meus olhos, em pouco tempo desmanchando a nossa foto e destruindo o que ainda tinha da lembrança de nós dois. E assim caindo algumas gotas nos meus olhos, e pouco tempo desmanchando a nossa foto e destruindo o que ainda tinha da lembrança de nós dois. E o que será que vem?